Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Esse final de semana, muitos homens daqui da igreja estão lá no Amoaras, tendo um retiro espiritual. Estava lá até ontem à noite, cheguei em casa por volta de meia-noite e meia, depois de sair de lá de um tempo de meditação, de pregação. Está sendo uma bênção, um tempo de visitação do Senhor para aqueles homens lá e também para as famílias ali representadas. Peço que você continue orando. Agora pela manhã, o presbítero Roberto está trazendo a palavra. Eles também vão ter depois um tempo lá de reflexão em grupo. Acho que também será um tempo muito abençoado. Ore aí por esses homens. Temos lá de jovens até homens mais experientes. Um tempo muito bom, graças a Deus. 108 homens participando desse retiro, um número bom, mas estou vendo muitos homens aqui também. Eu sei que não caberiam todos lá, mas eu vou dizer para você, assim, com muito amor, você perdeu uma grande oportunidade. Se eu fosse você, eu não perdia de novo, não. Na próxima que houver, faça logo sua inscrição, nem que a gente tenha que arranjar mais vaga, como aconteceu agora, porque as vagas eram só 100, mas os homens continuaram querendo e terminou por se achar mais 8 vagas para participação. Tempo muito bom, graças a Deus. Eu não vou começar uma nova série hoje e vou já explicar à igreja por quê. Próximo final de semana, se Deus assim permitir, eu vou estar pregando uma conferência de mulheres. Eu sei que não é apropriado, né? Deveria ser uma mulher pregando. Mas acontece que a gente tem feito, é bom que a igreja saiba, a gente, eu falo a equipe pastoral da igreja, o conselho da igreja, a própria igreja tem feito módulos com obreiros do sertão. São obreiros que estão plantando igreja em áreas que o evangelho ainda não tinha chegado. Por exemplo, a cidade de Fátima, ou o vilarejo de Fátima, não tinha ainda uma igreja evangélica. Tinha acontecido lá uma igreja Assembleia de Deus que fechou. E então nós fomos para lá através de impactos missionários, viagens missionárias. O grupo Sal da Terra também foi. E à medida desses anos que o Senhor tem dado, uma igreja forte e abençoada nasceu lá. Eles já estão terminando a construção do templo e nós, graças a Deus, podemos fazer parte disso. Eu lembro a igreja da viagem que fizemos para Caiçarinha da Penha, outro lugar, outro vilarejo, que não tinha igreja, e graças a Deus agora tem uma igreja forte lá, pela graça de Deus. Lembro outro lugar, no sertão, que também não tinha igreja, era lá em Serra Branca, quando nós fomos pela primeira vez. Nós fomos lá porque fomos convidados, pessoas de lá de Serra Branca estavam indo até Ipubi para ouvir a mensagem e perguntaram para um obreiro que estava em Ipubi: será que ninguém pode ir até Serra Branca para fazer uma igreja nascer lá? Nós aceitamos o desafio e uma igreja nasceu e está nascendo lá em Serra Branca. Nós já compramos o terreno para o templo, para a construção do templo lá em Serra Branca, e nós compramos o terreno com ofertas alçadas no mês de agosto aqui pela Igreja Presbiteriana das Graças. De maneira que a gente pode dizer que, pela graça do Senhor, Deus tem usado a igreja para plantar igrejas lá no sertão. Mas não só isso, o desafio e o curso que eu estou fazendo é nessa perspectiva. O desafio que Deus tem nos dado é de preparar o melhor possível, dentro da nossa competência e do que o Espírito quiser nos dar, preparar o melhor possível os obreiros do sertão. E o nosso investimento como igreja é a capacitação desses obreiros através de módulos. Nós temos feito pelo menos 5 módulos por ano e fazemos um retiro com os obreiros do sertão durante o meio da semana. E a Igreja Presbiteriana de Serra Talhada tem sido o local onde esses cursos, esses módulos têm acontecido. E à medida que a gente vai lá, os pastores da igreja, presbíteros da igreja, à medida que a igreja vai lá, e ensina e participa desses módulos, é óbvio que começa a acontecer um alvoroço, um agito do próprio Espírito. Graças a Deus, a própria cidade de Serra Talhada tem sido abençoada através dessa obra. E então, eu fui convidado para participar de uma conferência de mulheres que vai acontecer lá no Sesc de Triunfo, lá da Igreja Presbiteriana de Serra Talhada. Eu vou estar pregando no próximo final de semana. Eu peço a você que ore por isso, que realmente curve-se diante de Deus e peça misericórdia. Quem sabe Deus pode me usar lá, próxima sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira subsequente, nós vamos começar a conferência com os obreiros do sertão, lá no Sesc de Triunfo também. Então eu vou estar fora sexta, sábado, domingo, na conferência lá de Serra Talhada, e depois de segunda a quinta eu vou estar na conferência dos obreiros do sertão, onde eu também serei o preletor. Então peço a você que, por favor, tenha misericórdia de mim, ore. Eu não tenho condições, eu falei para todo mundo que não tenho condições, e não falo isso como uma pieguice. Eu tenho consciência que se o Senhor não me usar, vai ser um desastre. Então, eu peço a você que, por favor, ore por mim. Depois disso, no outro final de semana, explicando para a igreja até entender a minha ausência, eu estarei dois domingos fora. Na verdade, eu ainda teria, por assim dizer, direito a 20 dias de férias, porque eu só tirei 10 dias de férias esse ano. Pretendia tirar em julho, mas acontece que os pastores da igreja também precisavam de férias, e eles tiraram férias em julho, e eu fiquei assim, ainda sem tirar férias, pelo menos o restante das férias. Então, a partir de 1º de outubro, até o dia 15 ou dia 14, eu estarei tirando férias. E aproveitando, até porque o conselho assim entendeu que valeria a pena, o conselho da igreja está me enviando para uma conferência que eu já fui vários anos, tem sido uma das conferências que mais tem me abençoado o coração e a vida, uma conferência lá em Boca Raton, na Flórida, na Spanish River Church. É uma igreja presbiteriana, uma das igrejas presbiterianas do mundo que mais planta igreja ao redor do mundo. A experiência da convivência com o pastor Tommy Kids lá da Spanish River, juntamente com o grupo que compõe os obreiros de lá, tem sido para mim um enriquecimento gigante. Então, dia 1º de outubro, se Deus assim permitir, eu estou viajando para a Flórida, onde eu passarei até o dia 9 de outubro lá, participarei da conferência, farei os contatos, estarei conversando lá com algumas pessoas e, se Deus quiser, também refazendo o vigor, refazendo a alma. Então eu volto dia 9 e continuo de férias até dia 14, se Deus assim permitir. Aí eu peço a você que ore por mim e que me abençoe durante esse tempo, que você me cubra com oração, eu preciso demais. Sendo assim, se Deus permitir, quando estiver voltando das férias, tem uma conferência, ou melhor, tem uma série de pregações que Deus já tem me proposto, tem falado ao meu coração, que é a vocação profética da igreja, a igreja do Senhor Jesus. E nós vamos, se Deus assim permitir, depois desse tempo, começar a pensar aqui sobre o ministério dos profetas Elias e Eliseu. Acredito eu que será também um tempo de bênção. Também peço que, por favor, orem por mim. Sendo assim, irmãos, os próximos 3 domingos, os irmãos não vão me ver aqui, mas eu não vou me desviar do Evangelho. Eu vou, se Deus permitir, crescer mais na fé, se o Senhor assim me cobrir e se vocês também me cobrirem com as suas orações. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, desde o versículo 15 até o versículo 31. Com carinho, também com atenção, nós vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer ou receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não que haveria de traí-lo, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Isto eu vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos orar, irmãos. Pai, essa palavra que teu filho deu enquanto estava aqui conosco, eu sei que ela é verdadeira, e tantas vezes o Espírito ensinou a mim o caminho. Senhor, eu te peço que hoje também abras aqui a possibilidade, a oportunidade de nos ensinar o caminho, Senhor. Tu sabes como estão os meus irmãos, como o coração está. Por favor, Pai, tenha misericórdia deles e de mim também. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, os dias que a gente tem passado são tão difíceis, tão difíceis. Às vezes dá vontade de vir ao púlpito só fazer um desabafo. Não, você não precisa se preocupar. Eu não estou passando por alguma crise pessoal, não. Eu estou sofrendo com os que sofrem. Eu estou abatido com os que se abatem. Eu tenho visto muitos irmãos, perdendo a esperança, perdendo o fôlego, perdendo a resiliência, a capacidade de continuar. O principal fator que parece mostrar, se revelar, é o fator econômico. Parece que essa crise financeira, que você poderia dizer também é uma crise moral, é fruto da corrupção. Eu não quero nem entrar hoje aqui nas considerações do porquê estamos em crise. Acho que não faria nem bem, mas o fato é que a crise está aí e tantos já não conseguem ter o mesmo estilo de vida que tinham alguns meses, anos atrás. Não conseguem ter um dinheiro um pouco mais folgado, não conseguem ter um planejamento para próximos meses, próximos anos, a respeito de alguma compra, de algum desejo. Tem muita gente aqui na igreja que está com a corda no pescoço, endividado, não sabe como pagar, não sabe como fazer. Agora lá no retiro, as oportunidades de conversa que tivemos, quantos homens estão se sentindo derrotados por causa dessa crise? E talvez a gente se torne um pouco leviano se a gente diz, mas é um fator tão mundano, tão fraco, como é que pode pessoas de Deus se abaterem tanto por questões que são secundárias, não essenciais? E me parece que, fazendo esse tipo de consideração, achando que esse sofrimento ele é mais formado pela nossa secularização, mundanização, do que por alguma razão mais concreta, parece que quando a gente faz essa avaliação, a gente termina por repelir algumas pessoas que não estão conseguindo se ver. Elas só estão vendo o que está de fora, mas não conseguem mais olhar para si mesmos, não conseguem mais esquadrinhar os seus próprios caminhos. Por isso eu não queria, nem quero, tratar esse assunto como se fosse um assunto de puro mundanismo, mas queria que a gente pensasse que não é olhando para a crise que a gente sai dela, e não é também encontrando soluções fáceis que a gente resolve a maior crise, que não é a crise financeira, é a crise de fé. Mulheres que aqui estão com seus maridos lá, eu preciso dizer para você, talvez não seja o seu caso particular, mas eu posso dizer para as mulheres aqui, os homens que lá estão, homens que aqui estão, muitos de nós está se sentindo fracassado, está se sentindo incompetente, e talvez essa seja a pior fórmula para um homem existir. Semana retrasada, recebemos a notícia de que um pastor presbiteriano lá de Minas Gerais suicidou-se. Supostamente, ao que se diz, é que ele estava num emaranhado de dívidas. e terminou sucumbindo. Não encontrou forças para sair dela, para sair da crise, para sair da tristeza. Eu recebi uma informação e eu procurei apurar sobre a quantidade de suicídio, depressão que está acontecendo como fruto da crise financeira que a gente vive. E são dados, são números preocupantes. Tiraram, aparentemente, tiraram o chão dos nossos pés e a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Você já passou por um terremoto? Eu passei por um micro terremoto. Estávamos no apartamento e de repente o solo tremeu a primeira vez. A gente tomou um susto. Que foi isso? Mas de repente o solo tremeu de novo. Só que não tremeu como da primeira vez. Demorou mais e o abalo foi maior. E então o lustre da casa começou a pender para um lado e para o outro. Retrato na parede começou a tremer. E o chão literalmente estava sem consistência, sem firmeza. A sensação é de que você está perdido, que você não tem mais o que fazer. Eu estou pensando que essa crise que a gente vive, de ordem financeira, está certo, também de ordem moral, mas me parece, e não só porque eu sou pastor, mas porque eu sou crente, ela é muito maior do que a questão financeira e a questão meramente de corrupção moral. Parece que essa crise, ela denuncia, aponta para uma crise que ela subsiste, mas no dia da fartura a gente não consegue vê-la com precisão, que é uma crise espiritual, que é o tipo de solo, o tipo de chão que a gente tem preparado para a gente viver. Jesus, quando fez o seu sermão da montanha, no final ele disse que nós estamos edificando a nossa casa, nós estamos edificando a nossa vida, e aquele que, ouvindo as palavras dele, pega as palavras e torna elas chão, o lugar da segurança, o lugar onde você consegue se sentir firme. Ele diz que é alguém que está edificando a sua casa sobre uma rocha. E mesmo que o tempo mude e as circunstâncias se tornem contra a casa, para derrubar a casa, Jesus garante: essa casa continuará firme, ela não se abalará. Mas ele diz que aqueles que edificam a sua vida, aqueles que tentam pôr um outro chão para existirem, qualquer outro, por exemplo, um chão que eu acredito que está sendo tirado dos nossos pés, pelo menos para a maioria, é o chão dos nossos, da nossa autoconfiança, é o chão da nossa providência pessoal, é o chão dos nossos recursos financeiros, do emprego, do mercado. Quando a gente está construindo a nossa existência de debaixo, ou melhor, em cima desse chão chamado competência, chamado dinheiro, chamado recursos pessoais, na hora que vem a tormenta, a tempestade, na hora que vem o temporal, na hora que o clima muda, e Jesus já previa que sempre mudaria, sempre chegariam as tormentas, na hora que isso acontece, a nossa casa é destruída. Tem casamentos sendo destruídos literalmente por causa da crise. Não se consegue conversar. O sentimento de falência pessoal é tão gigantesco, é tão dantesco, que talvez a pessoa prefira de fato morrer a continuar lidando com o sentimento de incompetência, de inadequação. Construir a sua vida sobre a sua própria capacidade, sobre os recursos que você consegue prover, ou sobre promessas e sonhos pessoais, é construir a casa sobre a areia. E quando chegar o dia mau, e o dia mau sempre chega, a gente fica sem chão, porque é um terremoto que abala tudo. Eu penso que Jesus avisa a gente antes, para que o dia mau não nos pegue de surpresa. Mas o que é lindo em Jesus, e esse texto que lemos parece traduzir isso muito bem, é que Jesus, advertindo antes para que a gente não seja tão abalado quando o dia mau chegar, ele não desdenha quando o dia mau chega e a gente fica abalado. Se Jesus não tivesse tanto amor por nós, certamente a maneira como ele funcionaria seria assim: eu estou avisando a você, guarda o teu coração, caminha comigo, eu estou avisando a você, alicerça a tua vida nas coisas que eu estou lhe dizendo, eu estou já avisando a você antes que venha o dia mau. E de repente, quando chegasse o dia mau, se Jesus não tivesse tanto amor por nós, no dia mau ele iria simplesmente olhar para nós, vendo a nossa vida sendo abalada, ele diria: eu avisei, eu não disse a você? Está vendo? Sei não, você não tem jeito. Ele simplesmente agiria com esse tipo de desdém. Mas esse texto de João 14 é o contrário disso. João 14, para mim, seria o momento onde Jesus teria possivelmente a maior decepção da sua vida. Ele está tendo uma conversa no cenáculo, quer dizer, ele está na última ceia, ele está na mesa do Senhor. Esse momento é o momento de maior comunhão de Jesus com os seus discípulos. Nesse cenário, ele já teve 3 anos em alguns discípulos ali, 3 anos e meio de experiência e de contato. Eles passaram por muitas situações, muitas. Nos últimos meses, Jesus não queria subir até Jerusalém, e de fato até evitava o caminho por Jerusalém, porque naqueles últimos meses o chão se abalou, a fama de Jesus começou a ser a fama ruim, porque os invejosos começaram a perseguir Jesus, e eles começaram a anunciar que se Jesus subisse e chegasse a Jerusalém, ele seria morto. Jesus está agora, entre aspas, como uma espécie de forasteiro, sem poder chegar num lugar mais público. Os discípulos estão junto com Jesus e estão tentando proteger Jesus, e as conversas são mais ou menos assim. Jesus disse para os discípulos: eu vou morrer, Os homens vão me pegar, eles vão me maltratar demais. E eu serei crucificado. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Nesse tipo de conversa, que é a conversa da perda, da dor, daquele sentimento de fim, de que a coisa não vai mais andar, naquele momento, naquela circunstância, os discípulos estão tentando, ao modo deles, consolar Jesus. Pedro chega e fala assim: Jesus, de modo algum isso te acontecerá. Em outro momento, mais adiante, você pega aí o capítulo 13 de João, você vai ver Pedro chegando para Jesus, em particular, de novo, e fala para Jesus: olha, eu vou te dizer uma coisa, Jesus, eu te amo demais, não se abala não, você tem um amigo, cara, olha, eu sou teu amigo demais, pode ser que todo mundo te abandone, Jesus, o senhor não está entendendo não, o tipo de apreço que eu tenho pelo Senhor é um negócio impressionante. Eu estou pronto a dar minha vida pelo Senhor Jesus. Olha, pode todo mundo lhe negar, mas eu vou garantir a sua vida. E Jesus olha para Pedro e fala assim: como assim, Pedro? Você? Parece que você não se conhece, Pedro. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante? E Pedro fala assim: o quê? Eu acho que o senhor é que não está me conhecendo. Portanto, você percebe que a conversa nesses últimos momentos é aquela conversa da tragédia se anunciando, os preparativos para o abalo sísmico, parece que o chão vai se abrir. Mas Jesus chega aqui nesse capítulo 14 e diz para os discípulos a seguinte mensagem: quando chegar a tempestade, quando o terremoto quiser tirar vocês da segurança, do conforto, quando a coisa parecer que vai se arrebentar, eu estarei convosco. Eu não vou estar ao lado de vocês dizendo: eu não disse para você, eu não disse que você não podia edificar sua casa aí, miserável. O que é que você é tão teimoso? Eu vou dar um cocoró, toma. Em vez disso, ele olha para os discípulos e fala: não se turbe o coração. Tenham fé. E você acompanha o capítulo 14... na conversa de Jesus com os discípulos, e eles estão perguntando coisas para Jesus, porque Jesus continuamente está garantindo para eles o dia seguinte. Jesus está afirmando para eles: amanhã vocês terão consolo de Deus, amanhã o Pai estará com vocês, amanhã o Espírito Santo estará em vocês, amanhã eu estarei habitando em vocês. Os discípulos têm muitas dúvidas, e eu escolhi essa parte final do texto para conversar sobre a dúvida de Judas, não o Iscariotes. Judas tem uma dúvida que eu achei assim tão abençoada para a gente quando a gente está na crise. A dúvida de Judas para Jesus é: como assim, Jesus, tu vais te revelar a nós se o mundo é quem está precisando da tua revelação? Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos ser claro, porque o senhor está deixando a gente muito confuso com essa conversa que vai embora, que não sei o quê, que o dia vai ser mal. Vamos ser mais objetivo. O mundo está precisando do Senhor. A gente já caminha com o Senhor. Judas está pensando assim que a missão da igreja, que a ação de Jesus, ela acontece primariamente para os de fora, e não para os que convivem. E Jesus parece inverter o conteúdo do que está no coração de Judas, para que eu e você possa entender. Jesus está dizendo o seguinte para Judas: Judas, no dia mau, no dia da dor, no dia da calamidade, no dia do terremoto, quando a casa estiver ruindo, quando você parece que não vai ter forças para continuar, nesse dia eu vou me revelar, não ao mundo, eu vou me revelar a você. Nesse dia será o dia da minha visitação a você. E quando o mundo, olhando para o que você passa, vir que você me viu, quando o mundo perceber que você conseguiu crer no dia da adversidade, quando o mundo olhar para você e se escandalizar porque você continuou olhando para mim em vez de olhar para a crise, quando o mundo olhar para você, aí o mundo vai crer em mim. Por isso, Judas, eu tenho que me revelar para você, assim como eu tenho que me revelar para vocês. E o grande dia da minha revelação será quando vocês sentirem que o chão saiu dos pés. Minha melhor oportunidade de me mostrar a você é justamente quando você perde a capacidade de continuar confiando em você mesmo, ou nas estruturas que você supostamente acreditou que seria um fundamento sólido para os seus pés. Então Jesus está dizendo para Judas, assim como está dizendo para mim, que sou discípulo de Jesus, que esse dia, o dia do terremoto, o dia da dor, é o dia da visitação mais precisa dele na minha vida, na minha casa, no meu coração. E a garantia do processo é uma garantia da própria Trindade. Ele diz: se vocês me conhecessem, se vocês me vissem, vocês conheceriam o Pai. Eu vou me revelar a vocês no dia mau, porque quando eu me revelar a vocês, vocês vão me conhecer, e assim vocês vão conhecer ainda mais o Deus que está sobre vocês. Assim a gente já vê que duas pessoas da Trindade estão colaborando no dia mau em nosso favor. Os dois, Pai e Filho, estão presentes na dor, se anunciando e se revelando primariamente a nós, os desesperados, os que não vemos, os que não cremos, os que não conhecemos ainda a Jesus como deveríamos conhecer. Ainda que a gente tenha toda uma história de igreja, ainda que a gente tenha toda uma história de fé, porque a vida foi passando e a gente foi conhecendo no discipulado, na escola dominical, na igreja, na pregação, a gente foi conhecendo, mas parece que o dia da dor, o dia da perda, o dia da calamidade, o dia quando o chão é tirado dos pés, essa é a melhor oportunidade de a gente conhecer de verdade a Jesus Cristo. E Jesus, em vez de desdenhar e dizer assim, eu disse, ele chega mais junto, se aproxima. E é nesse aproximar de Jesus que de repente o conforto começa a ser essa paz. A paz de Deus, Shalom, que é aquele momento que eu e você dizemos para Deus: não importa mais, Senhor, o Senhor pode levar. Não importa mais, Senhor, o Senhor pode falir a minha empresa. Não importa. Não importa mais, Senhor, eu posso ser humilhado. Não importa mais. Eu creio, o Senhor estar comigo. O Senhor é o meu pastor. Não importa mais. Para mim, então, esse dia que passamos, esse momento de tanta perda, é um momento que pode criar em nós uma verdadeira esperança e segurança para o resto da nossa vida. E, sobretudo, estou pensando sempre nisso, que uma igreja, como a Igreja Presbiteriana das Graças, composta aí dos seus 1000 e poucos membros, uma igreja como essa, de pessoas que estão passando pela crise, passando pela dor e pelo sufoco, cada um de nós dizendo lá fora: eu estou conhecendo a Deus mais agora do que antes. Eu estou recebendo consolo e conforto do Espírito agora mais do que antes. Cada um de nós lá fora, anunciando a visitação de Jesus, vai abalar Recife, vai fazer Recife ser diferente. Eu creio nisso. Por isso, a essência da minha conversa hoje com você é a seguinte: Jesus hoje está aqui na ceia, na mesa, conversando com discípulos e lhe garantindo 3 coisas. Eu queria que você guardasse 3 coisas, se é que é possível. A primeira, Jesus está dizendo para você, irmão: amanhã, eu vou me revelar a você. Preste bem atenção. Amanhã, eu vou me revelar a você. Segunda coisa que Jesus está garantindo. Segunda coisa. Amanhã, o Pai se tornará mais conhecido por você. Segunda coisa, amanhã o Pai, o Deus do universo, se tornará para você alguém mais íntimo, mais conhecido. Terceira coisa que Jesus está garantindo: amanhã o Espírito estará dentro de vocês, agindo, fazendo coisa nova na sua alma. Amanhã. Mas para amanhã acontecer, não como sendo causa e efeito, mas sendo o fundamento do próprio momento da crise, para que amanhã tenha significado para a gente, eu e você só precisamos fazer uma coisa, porque a garantia é de Jesus: amanhã eu visitarei você, amanhã você será mais íntimo do Pai, amanhã o Espírito Santo mexerá na sua vida. Ele está garantindo essas 3 coisas, mas ele está dizendo: no presente, as coisas que certamente abrirão os nossos olhos para a gente ver amanhã, porque se no presente a gente continuar com os olhos fechados, ele vai cumprir a sua promessa, mas eu e você não vamos ver. Por isso, não estou condicionando a execução de Deus ao que eu e você temos que fazer, mas estou dizendo que eu e você só veremos se nós abrirmos os olhos. E Jesus diz: como eu e você podemos abrir os nossos olhos? E ele diz: se me amares verdadeiramente. Essa será a maneira como os nossos olhos se abrirão. Então eu concluo dizendo para você o seguinte: se o que você está perdendo, se o acosto que você está sofrendo, se a dor que está dilacerando você for, aos seus olhos, a coisa mais importante, Tim Keller disse para nós que isso é idolatria. E a proposta de Jesus é: tira os olhos dessas coisas, deixa elas irem, abre mão delas, deixa que elas se vão, olha para Jesus. Amar Jesus, ele diz que é pegar a palavra dele e apreciá-la, guardar a palavra. Se me amardes verdadeiramente, eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Ele vos anunciará todas as coisas. Presta atenção, irmão. Se eu e você hoje, no tempo que é da dor, resolvemos amá-lo mais, os nossos olhos se abrem e de repente, já amanhã, o dia será o dia da visitação do Senhor. O nosso coração vai começar a receber consolo, a nossa força voltará para os nossos braços, para a nossa mente, para o nosso coração. Preste bem atenção, que a decisão que temos a tomar não é a decisão de ajeitar a nossa vida, tentar fazer a vida dar certo. Preste atenção que Jesus propõe simplesmente amá-lo mais do que tudo. Tirar os olhos da dor, tirar os olhos das coisas que estão se indo, das coisas que estão se perdendo, tirar os olhos da calamidade e pôr os olhos nele por meio da sua palavra. Quando o amamos mais, nossos olhos se abrem e a gente vê a visitação de Jesus, a gente vê a revelação íntima do Deus Pai e o Espírito começa a mexer conosco profundamente, saciando, nos dando paz. Por isso só temos uma decisão a ser tomada: amá-lo. Só isso. Amá-lo um pouco mais. Querê-lo um pouco mais. Buscá-lo um pouco mais. Senhor, eu te quero. Eu te quero mais e mais. Estamos na mesa, ele está aqui, já está querendo servir o seu corpo, querendo servir o seu sangue, não está expondo você à vergonha, não está lhe diminuindo nem desdenhando, mas está dizendo: me ama um pouco mais e você vai ver que a vida está boa o suficiente para o próximo dia. Vamos orar. Queria convidar os presbíteros para virem para cá, os pastores também. Nós vamos distribuir em conjunto hoje. Temos 7 presbíteros lá no retiro, que é uma bênção tão grande. O pastor Letinho está lá também. Nós vamos juntos aqui participar da ceia e distribuir os elementos. Mas queria pedir a você para orar. Para você orar. Queria chamar 2 presbíteros em disponibilidade, se houverem aqui, para virem também, por favor. 2 presbíteros. Obrigado. Obrigado, que bênção. Vamos orar, irmãos. Jesus, o Senhor está aqui. Eu posso ver isso claramente. E eu sei, Senhor, quanto isso pode restaurar a minha vida, também a dos meus irmãos. Senhor, nós queremos te amar mais. e não sabemos como fazê-lo. Por isso já pedimos a Ti que hoje abra-nos os olhos para que Te amemos mais. Já nos capacite a isso, dando-nos, por favor, mais apego à Tua palavra, mais carinho pela Tua pessoa. Ó Deus, faz isso para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.